Apartamento Macaco, que você chama Torre 1-1-8-6. Torre 118-6. Torre, é o Mike, é Coquilo? Mike, é Coquilo, repórter da plataforma. O Mike Coquilo está a 30 segundos da vertical do farol de Itapuã. Solicita a possibilidade de pouso na onda 7, fazendo a base pela direita. Gente, Mike Coquilo da presença, autorizado o cruzamento da final do 1-0, reporte na 1-7. Mike Coquilo. Movimento 3, chame centro, Recife, frequência, 1-25-1, alternando 1-3-3-25. 25-1-3-3-25, Recife, bom dia, Golo 93. Rico Kilo, informa o Airbus Latam, a 1 milha de dunas, elise base pela direita, reporte na 1-7. O Mike Kilo é porta da final da 1-7. Utilizado no ILS 319. Só 3198, complete ILS, chame a torre 2612 e bom pouso. 286, boa. Coquilo, autorizado pouso sistema 7, vento na 30 graus, 10 nós. Mike, é Coquilo. Torre Salvador. Boa tarde, bom dia. O TAM 3198 estabilizado no ILS da 1-0. TAM 3198, ajuste ao cimento no 020, reporte baixar travado, informe helicóptero, pouso na 1-7. Vem que será a sua aproximação. Baixado e travado, TAM 3198. Então, 3198, sente do helicóptero para pouso para a cabeceira 17, autorizado pouso pistão 10, vento 150 graus, 08 nós. Recebi pouso 10, tá 3198. Cara 18, desça 4000 pés, ajuste no 020. Bordo do cliente, autorizado o acionamento, chame táxi, Alfa Tango Tango. O Kilo, Solo, Alisson, 400, informe pátio. 404. Ciente, livre à direita, estaciona a frequência livre. Salvador, Webjet 5722, descendo 150, formação Juliette, mande. Webjet 5722, bom dia, senhor, identificação, desça o 050, vigilância, chegada maré. Identificou para o 050, maré, 5722, posição das quais, autorizado na proa de Tuna, descendo a 2000 pés, ajuste 1020, o 5722, sem restrição. Para 2000 pés, projeto 1 no 020. Então, 3198, solo 02, liga direita, chame solo 121 no décimo 9. Solo Salvador, Gono 260, portão 8, seja da Juliette para autorização. Gono 260, portão 8, aguarde porta para Recife, Puca Caju é subida, informação em curso Juliette. Estabilizado, 3296 da TAM. 3296 complete LS, chame a torre 186, bom pouso. 186, bom. Salvador, bom dia, 3896, estabilizado, visual 337. 3896, o JTMETO no 020, reforço vai ser travado. Reforçará, 3896. Por gentileza, confirme como recebe a 214. Onde está a dona zero? Afirma, senhor, me perdoe. Confirme como recebe a sola. Não, claro. Grato, o senhor tem autorizado ingresso até o portão 02. Serra, bastante fechado. Stan 389-6, autorizado pouso, sistema 0, vento 130 graus, 09 nós. Livre pouso 10, Stan 3, 296. Zero, pronto para cota. Sol chamou o gol no 260. Afirma, senhor, como recebe o solo Salvador? Agora 5-5, pronto para cota. Gente, o gol 1260 autorizado para Aracaju, correção, autorizado para Sierra Brava com meu Foxtrot. Recife, nível de voo 390, via para o Whisky 58. Decolou da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decima 8, transponder 55 no 5, gol no 260. 0390, para Puca Caju, com curva esquerda, controle 120 decima 8, transponder 55 no 5, gol no 260. Fechamento correto, gol no 260, chame no portão 8, pronto para pushback, acionamento. Semana parada. O Carcarão no 8, restauração para o curso localizador, curva esquerda, proa 1 no 20, reporte estabilizado. Esquerda no 20, reporte estabilizado. Salvo gol 1 no 260. Prossiga, senhor. A transição Caju a meio de Maru. Afirmativo, o Alfa Romeo Uniforme é chamado de Caju, senhor. Obrigado. Uno 260, por gentileza, eu acabei de trocar o equipamento, confirme como recebe o solo. 5-4. Muito grato. Stan 389-6, solo 08, livre à direita, chame solo, 121, 19. 219, aposto, 389-6. B52, parte militar, tem táxi aprovado para o cruzamento da pista, chame em torre na frequência 1-2-2-6-2, GG, B52. Alfa Tango Tango, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. O Carcarão no 8, descão no 1710. Vai descer para 1700. Temos a informação Juliette, autorização de tráfego para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, nível de voo 260. Guarda cópia azul, ajuste 1020. Confirma nível? 260, ajuste 1020, poderia só adiantar nossa saída, por favor? Dael. Dael, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, na Conde, se possível, solicitar direto. Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar sobe 090, vou ir na proa de ponte. Direto, Conde, Tango. Carcarão no 8, torre 18, meia dúzia. É o Carcarão no 8, a visual tá em descida, o Carcarão no 8. Vai chamar 186 a torre. Bom pouso. Obrigado. Autorizada final do ILS aqui para a pista 10, reporte localizador. Autorizada final, reportar localizador 728. 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, Carcarão 8, pista 10. Nove e meia, ingresso para sua esquerda, Juliette, portão 62. Carcará? 130 grau 089. 130 com 8, obrigado. Jave 52, solo Salvador. Cinco dois na escuta da torre. Autorizado o cruzamento da 10028, prossegue via Delta Alpha e chama solo 121-19. Carcarão no 8, solos 12, preste atenção ao JV58 que fará o cruzamento da 10028 após autorizado prosseguir parte militar e estacionar a frequência livre. Fatal Romeu Lima, aguarde um instante. Mantenha a escura do sol. Corre irá apagar sua cópia e prosseguir até o ataque Sway Golf. Webjet 5728, complete o ILS, chame a torre 1986. Complete 1486, obrigado, até lá. E o solo? 250 nós, voo 732. Gente, vou na proa de Tuna, descendo a 2000 pés, está autorizado a final do ILS, reporte estabilizado. Soa de... Sierra Vitor 366, pode ter o gol no 732, é Hernandes? Afirmo, corrigindo a minha autorização, vou na proa de Sierra Vitor 366, descendo a 2.500 pés, 2500 pés com 1.020, está autorizado a final do RNAV para a pista no zero. Ok, na proa do Sierra Vitor 366, 2.500, autorizado a RNAV da pista 1.0, gol 1.732. Seguir, vai manter o ponto de espera da Golf ainda ou vai ingressar na cabeceira 28 para iniciar o procedimento de 3 minutos? Duas aeronaves na aproximação. Então o senhor vai prosseguir até o ponto de espera e vai manter a posição, o JV52. Objeto 5728, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 099, apenas confirme, embaixado travado. Embaixado travado. Pouso autorizado, 5728. Tá pronto para a cópia? Ok, Salvador, Salvador, procedimento. Vai decolar da pista 28, vai manter a proa e vai subir para 2.000 pés, em condenação com 2.128. E aciona o transponder 01121, o G52. Bono 50 graus com 10 nós. Correto, com quantos a bordo, G20? Mantém o ponto de espera da pista 28. Azul 4207, pronto para cópia? Copia, o 4207. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 260, peso 10, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Blitz, controle 120, décima 8 e o transponder é o 5520. Autorizado aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível de voo 260, já é peso 10, decola da 10, pega na curva direita, saída da El, após da El, Leda, Leda Blitz. Controle Salvador 1208, aciona 5520, azul 4307, posição 1. Agora sim, reporte de ingressão em Interlagos, Alfa Charlie Mike. Ok, 1500, Amarelo em Interlagos. 5520, confirma o transponder, Samaral 4207. Leve 5728, solo 07, livre direita, semi-solo, 1219. Direita, solo 219, obrigado. Charlie Mike, quantas pessoas a bordo? 02. 02 a bordo, copiado, grato. Solo web 5728, livre, Bruna. Eco, bom dia. Bom dia, 5728, botão 9, Alfa Juliette. Alfa Juliette 9, obrigado. Oscar Bravo, a gente confirme, chamando o sol. Olá, Oscar Bravo, eu não tenho notificação ou plano de voo, confirme o horário para a sua notificação. Vou entrar em contato com a S só para que ele me transmita o plano. Salvador, azul 4207, na posição 1, puxa acionamento. 01, livre, chame táxi. Livre, chama lá pro táxi, 4207. O 5728 está ingressando na Juliette. Eu estou no 9, livre. 9, obrigado. 18-612 é bom pouso. 18-612, eu vou no 732, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol no 732, RNAVE pistão no zero avistado, fecha a casa. Gol no 738, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Livre pouso pistão no zero, gol no 738. Pro direto, solicitando para a torre. Ajuste e corrijo. O transponder 0165 e a torre na frequência 108.6. No Pat 4? Na bata. Então prossegue com a torre 108.62. Procedimento em uso, ainda bem do Lula. Romeu Oscar Bravo, direção pronto, táxi. Salvador, bom dia. Azul 4060, informação do JET, 215-170. Para o controle. Azul 4060, informação do JET, 210-170. Azul 4060, bom dia. Senhor, identificação, decisão nível 0620, vigilância, chegada à maré. 60, chegada à maré, 4060. Controle Salvador, bom dia, trip 5220 com a informação Kilo. 5220, bom dia, senhor, identificação, desce ao nível 050, vigilância. Quando pronto, está livre, desce ao 050, chegada prevista é a AMAN. Solo, 23, livre direita, e chama Solo, 1921, desce ao 9. Livre direita, chama Solo 209, 1738, boa. Chegada a AMAN, 5220, prepara o procedimento NDB Zulu para a pista no zero. Ok, NDB Zulu, pau no zero. Solo Salvador, Azul 4207, 102 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Para o táxi. Ok, Azul, informo que irá aguardar no ponto de espera em torno de 3 minutos. Devido ao aeronave do jeito que ingressou agora na pista com o cheque do INS aqui, mais ou menos 3 minutos. Da ciente, prossegue táxi a ponte 0090. E da ciente da aeronave do jeito. Quando lá, pode chamar a torre 186. Firmo, e o ajuste no 020. Quando pronto, chama a torre 186, ajustado no 020, do 4207. Tá recebendo? Pô, só um cheque aqui do equipamento, talvez do equipamento, obrigado. Não por isso.